só pode ter um livro ou um manual desse meu coração. Sabe que é meu ponto fraco, que eu sou vulnerável, não sei dizer não. Você aparece do nada, bagunçando o meu lado decidido. Vai e vem feito um fantasma e toca o terror aqui no meu juízo. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outro pra matar sua vontade. Fica com sentimento, é coisa de covarde. Se com uma só você chora, imagina juntas e misturadas. A Paula Santos, Priscila Senna. Você só pode ter um livro, um manual desse meu coração. Sabe que é meu ponto fraco, que eu sou vulnerável, não sei dizer não. Você aparece do nada, bagunçando o meu lado decidido. Vai e vem feito um fantasma e toca o terror aqui no meu juízo. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. A gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. A gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade. Isso é maldade, você não tem responsabilidade. Sentimento é